sobre, falar sobre. Sabes que o amor não é fácil. Sabes como eu gosto de ti. Se quiseres ouvir um gato dócil, leva-me um longe daqui. Vem amor, pega-me fogo. Vem amor e apaga-o em mim. Vem amor, pega-me fogo. Vem e apaga-o em mim. Dançamos perdidos no tempo, os olhos revirando de paixão. A nossa história é mais que um desejo, uma louca viagem sem razão. Vem amor, pega-me fogo. Vem amor e apaga-o em mim. Vem amor, pega-me fogo. Vem e apaga-o em mim. Quiseram falar de mim, falem na minha frente, porque eu tenho algo a dizer. Tenho dito. Vai na aula. desta sociedade. Eu só quero uma chance para mostrar que eu consigo ser o mais do que tudo quando tudo já está perdido. Mas ninguém me dá uma oportunidade de ser a verdade e emendar o passado. Sou rejeitado, filho da miséria, sou fruto do diabo que por mim espera. A cena séria não é fácil, ninguém se habitua a dormir ao frio, alguns em qualquer canto da rua. Eu censuro esta vida que me arrasta, perto sem saída, vida tão madrasta. Basta, foda-se, eu estou farto de tristezas. Não entendes a minha dor, tenho, espero que entendas. Para mim chega ter orgulho em mim próprio e ser o dentro de mim que um dia me leva ao pódio. Ser a força da razão para o meu filho sorrir, estar presente para mal, mas algo me prende aqui. Eu só não sei o quê, jamais nada faz sentido. O mundo muda a cada gesto teu. Let's go. Si tú me quieres, let's go. Si tú me quieres, let's go. Si tú me quieres, let's go. Si tú me quieres, let's go. darte amor. Así que dale, ven, que dale, amor, que dale, ven amor. Así que dale, que dale, que dale. Ay, amor, si tú me quieres, el sabor de tu cuerpo me da calor. Así que dale, ven, que amor, dale, que dale, ven amor. Así que dale, que dale, que dale. Si tú me quieres, hey, si tú me quieres. Para, bere, bere, bere. Bora!

cidade berço, o sol da cidade berço. Thank you.

Faz parte da pé. Yeah, yeah.

Quero ver o concerto mais pequeno do mundo a cantar este refrão.

Manuel Paulo. Yeah. Canal 2. Eu sou eu, ó, pessoal. Estou na lua. Take 727. Face down, ass up.

contavam como era bem. Na minha terra, quem prepara o coqueiro é o rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que ele sustém. Só nesta bruxa não há lugar para os filhos da mãe. Então, thank you.